Eu também estava procurando um amor capaz de confiar. E nessa busca do meu coração, achei você tão perto. Nosso olhar sentiu uma vontade, mas a gente nunca se falou. Ninguém ousaria dizer que a gente se encantou. Foi tudo muito sigiloso, rolando sem ninguém saber. A gente se pegando todo fim de tarde, o nosso amor fervendo todo fim de tarde, o tempo revelando nossa intimidade, pra gente perceber. Tô me sentindo no teu coração, morando no teu coração, batendo no teu coração. Eu tô abrindo o meu coração, falando com o meu coração, no fundo do meu coração. Tô me sentindo no teu, morando no teu, batendo no teu coração. Eu tô abrindo o meu coração, falando com o meu coração, no fundo do meu coração. Eu também estava procurando um amor capaz de confiar. E nessa busca do meu coração, achei você tão perto. Nosso olhar sentiu uma vontade, mas a gente nunca se falou. Ninguém ousaria dizer que a gente se encantou. Foi tudo muito sigiloso, rolando sem ninguém saber. A gente se pegando todo fim de tarde, o nosso amor bebendo todo fim de tarde, o tempo revelando nossa intimidade, pra gente perceber.